baziat din față, hey eyes. Uma história. Eu vi na pele a tatuagem que homenageei o irmão. Quantas vezes me tranquei no quarto ouvindo facção, me sentindo sozinho, fazendo reflexões. Foi isso que me livrou das grades das prisões. Vê o quanto é embaçado. Vê só como é a vida, ser pobre não é defeito, nem culpa da família. Ouvi a voz da mãe gritando: meu Deus, cadê meu filho? Preocupada a noite toda, sem saber se ele tá vivo. Segurando a camisa, chora ao ver o retrato do menino que era o melhor no time do bairro. Deixou de ser o craque. Hoje o craque é outro, abandonou o time do bairro pra tá no time dos loucos. A alegria aqui no peito deu espaço pra angústia. É foda, mas me falaram: a vida continua. Quando vem as lembranças, aí vem a saudade. Porque um filho morreu e o outro tá atrás das grades. Nessas horas sinto aperto que dói no coração, me despedindo do filho na casa de recuperação. Senhor, eu te pergunto por quê e o que que eu fiz pra hoje viver assim e ser uma mãe feliz. Eu nunca pensei que eu fosse viver pra saber a dor de ter um filho drogado. E hoje eu tenho que viver. Viver em meias mágoas, viver em meias lágrimas, dormindo, sonhando que um dia isso se acaba. Mas quando o dia amanhece, nada é diferente. Quem eu queria comigo hoje estão ausentes. Quantas coisas eu passei pra hoje viver assim, me perguntando todo dia se isso um dia vai ter fim. Não é fácil ser humilhada toda vez na visita, abrir as pernas e ficar pelada na revista íntima. Porque qualquer mãe faz de tudo pelos seus filhos. Enfrentar qualquer batalha, enfrentar qualquer perigo, lágrimas, decepções, hoje carrego comigo. Porque um tá se tratando e o outro tá no presídio. Todo dia sinto falta do meu filho que morreu, e o mais velho tá comigo, entregando nas mãos de Deus, rezando pela alma, sofrendo pelos irmãos, pedindo a Deus pra sua mãe não entrar em depressão. Todos os dias são marcados por dores e sofrimento. Já passei por tanta coisa que hoje já não aguento. Já paguei vários furtos, já fui na boca de fumo. Já disse e repito: por meus filhos eu faço tudo. Mas infelizmente nada é do jeito que eu quero. Minha vida era boa, hoje virou um inferno. Hoje vivo doente, magra, toda acabada. Se não fosse a família, eu não aguentava. Sem poder pegar sol, sem poder fazer nada. Nunca tive repouso, tô longe de tá curada. Mas hoje o que me dói não é nada disso, é saber que o meu filho, ele foi transferido. Vendo tudo isso, espero que vocês entendam. Faço uma alta análise, talvez vocês aprendam que o caminho das drogas, do crime, não leva a nada. Só leva pra dois lugares, a cadeia ou a vala. A vocês peço desculpa se eu não cantei alegria. Essa é só uma história que eu tenho na minha família. Aí, o caminho das drogas e do crime só traz dor e sofrimento a quem te ama. Nunca queira ver sua mãe ou alguém da sua família passando por isso, porque só uma mãe sabe bem como é a dor de enterrar um filho. A vocês peço desculpa se eu não cantei alegria. Essa é só uma história que eu tenho na minha família.